Você está ouvindo o Mexidão Cast. Oh, yeah. O podcast do Mexidão Rocks. Está começando mais um Mexidão Cast. Desta vez nós vamos tratar de um assunto muito sério. Nós vamos falar sobre as manifestações que estão ocorrendo no Brasil. Nós não vamos enumerar esse episódio, porque ele é um episódio bem especial mesmo, onde nós vamos discutir sobre o que nós pensamos sobre o que está acontecendo. Hoje eu estou aqui com meu amigo externo. Sou eu aí, e o que eu tenho a dizer é que tudo o que está acontecendo não é problema meu, é problema nosso. Olha aí. E hoje, meu amigo externo, nós estamos com um convidado especialíssimo, ele do Telhacast, o Thiago Miro. Rapaz, sou muito fã desse cara. Obrigado. Vamos lá, e como você falou, não é, é um problema nosso e também não é uma causa única, é uma causa geral, são todas as causas em uma só. Olha aí, é muito importante a gente salientar isso, né? Você, Thiago Miro, que tem acompanhado de perto as manifestações... Eu tô maluco acompanhando... É muito importante e uma participação, assim, é importantíssima para nós hoje. Acontece que esse movimento, ele começou com o pessoal protestando por causa do aumento das passagens, né? Hoje, nós já estamos o quê? A gente pode falar que hoje seria o terceiro dia de manifestação depois da segunda, né? Que foi a maior de todas. Mas a gente já pode falar que é o sexto ou sétimo dia de manifestações, né, Thiago? Sétimo dia já seguido. Tiveram várias manifestações gigantes, sabe? Com muito mais gente do que as autoridades oficiais falaram, né? No Rio de Janeiro, que se falou 100 mil, se estima no mínimo 1 milhão de pessoas lá, cara. A Paulista ficou tomada totalmente, nunca seriam só 65 mil pessoas. E a mesma área do protesto no Rio de Janeiro, totalmente ocupado, Bola Preta, dá 2 milhões de pessoas. É, pois é. É importante que a gente deixe bem claro que o povo tem que parar. A piada, brasileiro sem zoeira não existe, o brasileiro tem que fazer piada com tudo. Mas isso é um assunto muito sério. A gente não está protestando por causa de 20 centavos, pelo amor de Deus, isso já acabou há muito tempo. Isso. Começou assim, né? É toda uma situação, cara, que a gente já vem de décadas suportando. Todo brasileiro adora falar que brasileiro tem aquele jeitinho malicioso, que não faz nada, só faz ativismo. E a questão do aumento das passagens, juntando com a proposta da PEC 37, é como que você vem subindo aquele nível, vem subindo, até que chegou na tampa e explodiu, pô. Aí todo mundo foi pra rua. E devido à repressão da polícia, outras pessoas se estimularam a ir pra rua. E você vê o movimento gigante que tomou o Brasil, até cidades que não tinham nada pra protestar, estão indo pra rua pra se solidarizar. Aqui em Minas aconteceu uma coisa interessante. No interior de Minas, se tem cidades que vão fazer manifestações. Varginha, por exemplo, que é uma cidade pequena, amanhã vai ter manifestação. Hoje, em São João del Rei, teve manifestação. E eu fiquei feliz da vida que minha cidadezinha de 60 mil habitantes, que eu morei por 15 anos no interior de Pernambuco, também vai ter manifestação amanhã lá. O brasileiro, ele abriu a mente, né, cara? Ele tá acordando pra o que tá acontecendo aí já há muito tempo, e acho que ninguém tá suportando. Mas é engraçado a gente falar dos protestos, dos movimentos, hoje aconteceu uma coisa bem inusitada comigo. Eu tava chegando em casa e aqui em cima da minha casa funciona uma mini gráfica, né? Eles imprimem banners e tal. E tinha um empresário aqui, eu não sei quem é, né? Como eu moro embaixo, eu só ouvi a conversa. Eu não sei quem é, mas o camarada, na posição de empresário, tava comentando que os funcionários dele estavam querendo sair às 4 da tarde para protestar na rua. E aí ele disse o seguinte: como é que pode o cara querer sair 4 horas da tarde? Eles têm que entender que eu, como empresário, não posso aderir a essa brincadeira. Que cuidar de uma empresa é uma coisa muito séria e tal. Então, quer dizer, eu fiquei pensando, como é que pode um camarada que é empresário, né, tecnicamente é aquele que movimenta a economia do país, tem a mentalidade de dizer que isso é uma brincadeira? O cara não está preocupado se ele paga o imposto mais alto do mundo. O cara não está preocupado se o governo rouba ele na cara descaradamente. O cara não está preocupado se a saúde está do jeito que está. Se amanhã ele precisar de um médico, ele vai ter que desembolsar uma grana violenta. Cara, eu achei completamente absurdo. Então, diante disso, o que eu tenho a dizer para o nosso ouvinte, que está nos ouvindo agora, é que às vezes você pode achar, como eu falei no início do cast, ah, o problema não é meu. É verdade, o problema não é seu, o problema é de todo mundo. O problema é nosso. Não é porque você tem muito dinheiro que, ah, eu não preciso estar ali. Ah, eu não ando de ônibus, 20 centavos não vai fazer diferença. Talvez não faça para você. Mas uma outra pessoa, quem pode fazer falta, pode não estar lá na rua. E você poderia estar lá representando essa pessoa. Então, vai para a rua mesmo. Proteste e abra sua mente, porque não é porque você está numa posição de conforto é que esse conforto vai durar para sempre ou que o Brasil vai sempre se mobilizar em prol da sua causa. Isso não é mais como o último grande protesto realmente que a gente teve no Brasil, que foi o Fora Collor. Não é mais aquela disputa contra uma pessoa, contra um único partido, que era o do Collor. É contra uma política inteira. Todos os partidos, todos os políticos, cara, tá tudo errado. E você vê muita gente falando, ah, todo mundo decidiu, todo mundo falava mal do Brasil, agora todo mundo virou patriota, quer sair à rua. Mas todo mundo queria ser patriota, mas não via um motivo para isso. Agora, com todo mundo indo à luta, todo mundo quer ser patriota. Viu um motivo para ser. É, faltava um motivo para lutar, né? Agora, você falou aí do Collor. Cara, eu lembro, eu era garoto, mas eu me lembro ainda do Fora Collor, do impeachment. Inclusive, eu estive nas ruas na época, eu ainda era bem novo, mas eu estava lá fazendo o número. E eu ouvi muita gente nas redes sociais dizendo pra gente tirar a Dilma, né? Eu acho que as pessoas não entenderam que você tirar, às vezes, um determinado governante do poder não resolve. Porque se fosse resolver, teria resolvido quando nós tiramos o Collor. E, na verdade, na minha opinião, o que deveria acontecer nesse país era uma reforma política. Já começar do início. Começar dali e mudar tudo. É, o que a gente vê, o que a gente está vendo, o que o brasileiro está presenciando hoje é o seu povo se levantando contra o sistema. É muito importante a gente deixar isso claro, porque não é uma coisinha qualquer. O povo está pedindo fim à corrupção. Obviamente, a gente tem que ser realista. Talvez a nossa geração nem veja essas mudanças. Mas a gente tem que ser otimista e pensar que alguma coisa vai mudar. Eu acredito isso como um grande movimento que inicia uma mudança na mentalidade das pessoas, sabe? Exatamente hoje, na terça-feira, dia 19, seria legal a gente falar um pouco das causas e as lideranças. A gente mencionou um bocado de coisa, mas, por exemplo, hoje saiu um vídeo no Facebook do supostamente seria do Anonymous, onde eles listam 5 causas. Alguém sabe informar se essas 5 causas são... se esse vídeo é mesmo do Anonymous? Não, até porque você não tem como definir se o vídeo é do Anonymous. Eu mesmo faria um vídeo aqui, colocaria como Anonymous, porque o Anonymous realmente é um grupo sem liderança, não é? É verdade. Aqui em Belo Horizonte eles listaram algumas causas. Eu ainda estou aguardando alguma coisa mais oficial para comprovar, porque nego, a lista, toda hora que eu vejo, a lista está um pouco maior. Então deve estar colocando coisa pessoal. O pessoal tá... Eu vejo, inclusive, no meu site, a gente tá tendo um comentário de pessoas que são contra o movimento, não pela existência do movimento, mas por ele estar sem uma causa, né? Que dizem que pra você realizar uma manifestação, você deveria ter uma causa. Você tem algum objetivo contra o que você está lutando. E eu pego como o Rafinha Bastos postou hoje. Conseguimos o aumento da passagem, foi a primeira causa. Agora vamos para a PEC 37. E nem todo mundo concorda, muita gente quer outras coisas. Mas é isso, eu vejo isso como um novo tipo de movimento. Aí já encaixando as lideranças, há pouco tempo teve uma entrevista no Roda Viva com os líderes do movimento Passo Livre, que não são a mesma coisa que o movimento esse movimento, essa massa gigante que está se formando. É um movimento sem liderança. Isso não é assim, você tá indo pra rua lutar contra a corrupção, pra tirar Dilma. Não, isso não vai acontecer. É um movimento pra mostrar ao governo que a população consegue se unir o quanto ela tem força. Isso amedronta ele. Tanto é que 7 capitais que nem chegaram a ter protesto já reduziram sua passagem de ônibus. Olha aí, Miro, você falou exatamente o que eu queria ouvir. É um movimento sem líderes, é um movimento... Com causas amplas, listá-las, a gente vai listar um monte de causas, então a gente tem que ir realmente lutando aos poucos. Essa questão de não ter líder e não ter causa definida, para muitos é uma coisa positiva, porque isso mostra que não é uma pessoa encabeçando uma causa, é toda a população, toda a nação brasileira está querendo mudança. Então é uma coisa num âmbito muito grande. E quanto ao Anonymous, as 5 causas que ele listou foi 1. Não a PEC 37. Aí não é causa, né? É o que eles querem, né? A exigência. É o que eles querem, isso aí. 2. Seria a saída imediata de Renan Calheiros da presidência do Congresso Nacional. 3. Imediata investigação e punição de irregularidades nas obras da Copa pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. 4. Queremos uma lei que torne corrupção no Congresso crime hediondo. E 5. O fim do foro privilegiado, pois ele é um ultraje ao artigo 5º da nossa Constituição. Tem que lembrar que isso aí é segundo o vídeo que seria do Anonymous, então... Isso. De qualquer forma, eu acredito que dentre essa lista aqui, a PEC 37 é a mais importante. Porque a partir do momento em que o Ministério Público não pode mais fazer as investigações que só ele poderia e deveria fazer, a gente... está definitivamente sem representante. Porque o povo brasileiro já percebeu que não tem ninguém lá que representa o povo. Não existe alguém que a gente possa contar que vá fazer alguma coisa por nós, né? Então o povo está cansado. E eu achei até um pouco surpreendente o Anonymous entrar na briga e querer direcionar o povo para alguma coisa. O Anonymous, ele compra essas brigas, né? No Occupy Wall Street, Occupy Chicago, Nova York, eles estiveram presentes também. Eu tenho achado muito bonito o Anonymous hackeando sites do governo, né? Eu acho que aí sim, realmente, há uma utilidade, né? Não sair hackeando sites pequenos de poucas pessoas, que isso não vai trazer benefício nenhum. Mas hoje você entrar no blog da Dilma.com e pegar a divulgação do protesto, porra, isso é lindo. É bacana. Tem que lembrar também que só hackear assim é o que você falou, Miro. Tem que fazer a coisa naqueles que sentem a dor, né? Aqui em Belo Horizonte o site do Mineirão foi hackeado, depois voltou. Então são movimentos... O fato de hackear por si só não eu acho, é a minha opinião como desenvolvedor, não funciona muito. Eu acho que é uma coisa que tem que ser bem pensada e tem que agir em conjunto com o que está acontecendo nas ruas. Aí sim eu vejo efetividade, como no caso da conta da Dilma que foi hackeada, né? Eles divulgando o tempo todo a manifestação. Sim, exatamente. Então, eu acho importante isso, porque isso aí é só o começo do que se pode fazer, entendeu? Eu acho que isso aí é só um aviso. Olha, se a gente pode entrar aqui na hora que a gente quiser, a gente pode fazer outras coisas muito maiores. Sim, porque houve uma divulgação oficial no site da Folha de um representante da FIFA falando que o Brasil tem que fazer alguma coisa contra isso, porque se eles invadirem o sistema de venda de ingressos, eles podem provocar vendas duplicadas, triplicadas de ingressos e vai causar o maior transtorno do mundo para a FIFA. Vai superfaturar e fora o transtorno nas portarias, né? É o risco de que o Brasil possa ter a Copa cancelada. Exato. É, uma coisa que também acontece, nós temos bons cidadãos, maus cidadãos, assim como temos bons policiais e maus policiais. E aproveitadores. Uma coisa que está me preocupando muito, e eu tenho visto, aconteceu aqui em Belo Horizonte, depredação de banco, de órgãos privados, que em nada influenciam no movimento, e é importante que os próprios manifestantes saibam separar isso, né? Os aproveitadores e vândalos daqueles que querem realmente mudar o país. O bom que eu tenho visto é que a mídia que está divulgando, pelo menos o pouco que elas estão divulgando, elas estão frisando sempre isso, que são vândalos, que não tem nada a ver com o movimento em si. Agora, alheio a isso, eu tenho visto muitas pessoas divulgando vídeos, não sei se a gente deve levar em consideração, mas vídeos de policiais à paisana promovendo quebra-quebra. Justamente para poder tirar o foco daqueles que estão ali pacificamente. Então, eu não sei se esses vídeos são verdadeiros, né? Parecem ser, mas de qualquer forma, é bom a gente entender que a maioria que está ali num protesto pacífico, né? Então isso é importante. Sim, na manifestação do dia 18, em frente à Prefeitura de São Paulo, vocês devem ter visto, ficou bem em destaque um cara de camisa branca, né, quebrando a porta. Sim, sim. Pronto, a Record conseguiu uma captação do rosto dele e divulgou pra todo mundo. E o cara já foi identificado e ele é familiar de uma empresa, do empresário de uma empresa de transporte de São Paulo. Olha pra você ver, tá, cara. Inclusive ele já tá preso, tá? Na data de hoje, tá 19, preso. Já foi informado que ele tá preso. Saiu um boato mais cedo que ele também seria um dos responsáveis por aquela coisa, aquela crise que teve no carnaval, né? Que um cara correu até lá e rasgou os papéis. Não sei se isso é verdade, mas é importante. Seria bom se confirmasse essa informação, porque ia mostrar que o cara só tá aí pra causar tumulto mesmo. Na última madrugada também teve outro vídeo em que de um lado da Praça 7, em Belo Horizonte, várias pessoas depredando violentamente uma agência do Itaú. Isso. E do outro lado da praça, policiais só olhando, cara. Incrível, cara. Eles deixam... De uma hora num dia em Belo Horizonte, eles descem a marreta nos manifestantes e no outro dia não fazem nada contra os vândalos. Corre a notícia de que os policiais têm um documento rodando na internet falando que esses policiais teriam ordens para incentivar a depredação de uma forma ou de outra para que tirasse mesmo o foco, legitimidade do ato. Isso é tudo uma forma de jogar a população contra os manifestantes. Da mesma forma que o Haddad falou: ah, eu vou baixar a passagem, mas aí eu vou ter que tirar investimento de outro canto, tem que subir o IPTU, IPVA. Porra, isso é pra jogar a população contra os manifestantes. Com certeza, com certeza. Agora, é importante vocês falarem isso, né? Que os policiais estão até, né, incentivando, entre aspas, né, esse quebra-quebra. Um carro da Record foi incendiado no protesto passado. E o que acontece? Foi pelo mesmo cara de camisa branca. Mas o que acontece? Não teve bombeiro ali para apagar o fogo, os policiais não se importaram em afastar ninguém porque o carro podia explodir. Eles não estavam nem aí. Entendeu? Então realmente eles querem mais é que apareça esse tipo de coisa, realmente. Mas sim, eu gosto de frisar o seguinte, porque tem alguns policiais filho da puta, como foi o do vídeo de hoje, do cara que chegou pelas costas em duas mulheres, meteu um taser lá e derrubou as duas no choque, elas que não estavam fazendo nada. E você tem também os policiais que só estão ali cumprindo ordens, pô. Teve o vídeo de hoje do cara que não queria marchar no choque e foi expulso, pô. O comandante mandou ele embora pra casa. Eu vi esse vídeo. Isso aí foi muito bacana. Foi muito bacana da parte desse policial, porque ele entendeu qual é o principal motivo desses protestos. E o que não quer dizer que aqueles que foram marchar eram a favor, eles estavam indo cumprindo ordens. Exatamente. A gente também não pode generalizar esse tipo de coisa. É o que eu disse, a gente tem que deixar bem claro que existem bons cidadãos, bons policiais e maus policiais. O que é importante é que é isso mesmo, continuem fazendo o que estão fazendo e continuem mostrando que essa minoria que está aí vandalizando, quebrando banco, gente, quebrar banco é um órgão privado, em que isso influencia no movimento? Não influencia nada. Pelo movimento não, realmente pelo movimento. Dentro do movimento não influencia nada, entendeu? Vai fazer quebra, vai dar um prejuízo ali, os caras vão consertar e vai ficar por isso mesmo. Daqui a pouco. Mas a verdade é que se ninguém sentir no bolso, amanhã ninguém lembra. A verdade é essa. Exatamente, um ponto que eu queria chegar aqui. É muito lindo, pessoal. Ai, faz manifestação pacífica, abraça a lagoa, vai todo mundo de branco, vai pro estádio ficar de costas no Internacional. Meu irmão, isso não incomoda. Ninguém lembra no outro dia. O que a mídia prega direta, manifestação pacífica, não pode ser assim, cara. A minha opinião é que tem que incomodar um ponto que seja possível a repressão policial, porque aí chama a atenção da mídia, chama a atenção da mídia mundial, e assim é que a população volta a pressão pros políticos, assim é que eles ficam com medo. Claro que ver uma massa de 1 milhão na rua já amedronta bastante. Mas se tem que incomodar, tem que causar um transtorno ao funcionamento normal da cidade. Fechar a Paulista à noite é lindo, mas se fossem lá fechar de 8 da manhã até 6 da tarde, eu acho que seria bem melhor. Concordo, eu também acho. É por isso mesmo que eu tô aqui para incentivar esse tipo de coisa. Vamos fechar as pontes, vamos invadir praça de pedágio, entendeu? Vamos tentar bloquear num horário de pico. Não é pra poder prejudicar o... isso aí. Não era pra prejudicar. Aqui em Belo Horizonte hoje aconteceu, no meio da tarde, os manifestantes estavam na Praça 7. Praça 7 ali, se parou a Praça 7, a cidade para, cara. Dali é o coração pulsante de BH. Seria justamente isso. Não é pra gente causar um transtorno pro trabalhador, pra população em geral. Ainda que seja inevitável de que esse tipo de coisa aconteça, todo mundo tem que ter em mente que a gente está aqui para mudar o país. Aconteceu aqui na minha cidade, em Vitória, foi entrevistar uma pessoa que estava presa no trânsito, e aí perguntaram para ele, o que você está achando da manifestação e tal? Aí ele falou assim, por que vocês estão fazendo isso? Aí o repórter respondeu para ele, a gente está querendo mudar o país. Aí ele virou e falou bem assim, e vai mudar mesmo? Então quer dizer, esse tipo de pessoa é aquela pessoa que está acomodada a vida inteira, cara. Paga imposto alto, tem saúde que não vale nada, não tem educação pro filho, e tá tudo bem, entendeu? É um camarada que já perdeu a esperança. Então a gente que ainda tem força, tem esperança, tem vontade e garra para mudar, nós temos que mudar mesmo, a gente tem que correr atrás e mudar agora, aproveitar a oportunidade que a gente tem. Cara, acredito que a maioria dos brasileiros tem vontade de ser patriota, tem essa energia acumulada para jogar de volta nos políticos, em todo o sistema. E essa é a oportunidade de fazer isso. Eu acho que o Brasil hoje vive um momento de em que a perspectiva mudou, né, cara? A gente vê hoje que o povo pode ter, tá com poder nas mãos aí, o povo é destaque lá fora, é destaque no mundo inteiro. Todos os jornais comentando lá fora, New York Times, jornais da Europa e por aí vai. Então, é a primeira vez que a perspectiva tá mudada. O povo brasileiro está olhando a partir dos seus próprios olhos e não a partir dos olhos do governante. E você pega a timeline do Twitter, Facebook, a galera baixou os 20 centavos, comemorando, sabe, mais da idade, não se preocupe não, que a gente vai continuar manifestando. Ou então, o pessoal querendo saber o que é que tá acontecendo no Brasil, e você vê pouquíssimas postagens relativas ao jogo da seleção do Brasil hoje, por exemplo. É verdade, o brasileiro abriu os olhos, né? Ele viu realmente o que é importante. Agora, isso tudo me lembra uma coisa que me ensinaram quando eu era criança, cara. O brasileiro, ele parece um elefante. Você já viu como é que você prende um elefante? Você pega uma corda, coloca no pé dele e prende em qualquer lugar. Pode ser a corda mais fina que for. O elefante não sai, cara. Ele se sente preso ali e não sai. Ele não tem noção da força que ele tem. Que se ele levantar a pata, ele arrebenta aquilo ali com uma facilidade. Então o brasileiro é dessa forma. Ele estava adormecido, não tinha noção da força que ele tinha. E agora ele está mostrando para o mundo que quem manda aqui é o povo. é muito importante. Bom, lógico que o movimento por si só, um ato isolado, não vai mexer muita coisa. Lógico que a gente não pode falar que o movimento hoje, essa manifestação, é um ato isolado. O que a gente espera é que quando acabe que quando acabe a Copa das Confederações, que esse movimento continue e que quando venham as próximas eleições, que isso se reflita nelas. Eu não acredito que dure tanto tempo assim. Ele realmente vai chegar uma hora em que ele vai dar uma esfriada. E eu espero que quando o mundo tiver com os olhos voltados pra cá, realmente durante a Copa, aí é que isso exploda de novo e durante a eleição de novo. Porque não dura pra sempre também, né? É, pra sempre não. Ele provavelmente deve dar uma esfriada. Isso é fato. Mas acredite, amanhã, a gente gravando aqui dia 19, amanhã, dia 20, vai ser um dia histórico. Maior ainda do que o dia 18, porque, se eu não me engano, todas as capitais brasileiras vão ter protesto. Olha aí. É isso aí, greve geral. Qual que é o sentimento de vocês, externo? Qual que é o seu sentimento? O que, que você espera? Você tá otimista com o que tá acontecendo? Olha, eu acho que o Miro falou uma coisa que resume muito bem tudo isso. As pessoas, elas acordaram e sentem que alguma coisa se iniciou. Então, eu espero que esse sentimento permaneça por muito tempo. Eu não acredito que todas essas mudanças vão ocorrer de imediato. Eu realmente preferia correr atrás e lutar mesmo por uma reforma política para que a gente começasse tudo de novo de uma maneira correta, com representantes do povo no poder, que realmente tivesse compromisso com as causas do povo, né? Porque a partir do momento em que o camarada está ali ganhando um salário exorbitante, entendeu? E ele não vai mais ligar para ninguém. Deveria ser como os outros países, em que a pessoa está ali prestando um serviço e os nossos políticos estão ali de férias. Essa é a verdade. Então eu espero que, pelo menos, as pessoas não se esqueçam do dia de hoje e não se esqueçam no dia da votação. Porque é o mínimo que eu posso esperar. E é o que eu espero, que o brasileiro tenha uma mente um pouquinho mais comprida do que foi até hoje. Olha aí. Miro, conta pra gente o que você tá sentindo também, você que tá acompanhando de perto, e o que você espera que aconteça daqui pra frente? Eu espero, cara, que... O principal que eu espero é que haja uma mudança de mentalidade do brasileiro. O motivo do início do protesto já foi conseguido. Diversas e diversas capitais do Brasil já conseguiram reduzir suas passagens de ônibus, e em São Paulo, que é até o passe livre, em que eu acredito que continuem lutando por isso. Acredito que quero muito que tenha mais protesto contra a PEC 37. Eu quero o movimento GLS apoiando essa galera contra o Marco Feliciano, que o que ele tá fazendo é de um abuso contra os direitos humanos nunca visto, cara. Cara, isso é uma putaria sem tamanho. Eu escuto esse cara falar, eu não acredito. É incrível, cara. Eu não acredito que ele realmente ache isso, cara. Eu realmente acho que ele tenta desviar a atenção pra ele das outras coisas. Eu conheço o Marcos Feliciano. Ele realmente acredita no que ele fala. Porque eu não acredito que ele tenha conseguido, cara. Isso que eu não acredito. Olha isso. Não, mas pera aí. Ele conseguiu a aprovação da comissão dele, né? Porque ainda tem mais duas comissões, tem Senado e tem a sanção da presidente. Mas isso é tão absurdo que nem isso ele deveria ter conseguido, cara. Não, mas nem isso só foi aprovado. A comissão dele era formada por gente do partido dele. É, bom, enfim. Isso ali realmente não era uma surpresa ser aprovado, mas certamente você vai ter... Porra, eu gostaria muito que aquele 1 milhão de pessoas da Parada Gay fosse apoiar pra fazer volume, pô. Ia ser muito bom mesmo. E no final disso tudo, mesmo que não tivesse ocorrido nada, eu tenho certeza que isso pelo menos vai causar uma mudança na mentalidade do brasileiro, que já vai valer a pena. Eu acho que, como a gente disse, a gente espera que a cabeça do brasileiro mude, que ele entenda que o poder está nas mãos dele, que ele pode fazer a diferença, e que o país, cara, a sua casa, quem constrói é você. Quando teve os movimentos Occupy, eu acompanhei pelas redes sociais. Eu sou um entusiasta, eu gosto de ver essas, manifestações populares. Quando teve os Occupy lá, Wall Street, Chicago, quando teve também manifestações lá na Europa. Então eu venho acompanhando aos poucos, venho vendo que as pessoas estão tentando mudar o país e aos poucos, quem sabe, até eu sendo muito otimista, o mundo. Acho que um passo deve ser dado de cada vez e com essas manifestações nós demos o primeiro passo. E isso é muito importante. Exatamente, cara, aí que vem, porque eu vi muitas reclamações chegando a mim do pessoal. Mas porque quando escolheu o país da Copa, todo mundo já sabia que ia ter roubalheira no Quintai. Quando decidiu que o estádio ia pro Corinthians, o Itaquerão lá, ninguém fez nada. Mas que, cara, isso aí foram coisas que foram se somando, até explodir agora. Teve Copa no Japão, teve Copa na África. Ah, na África teve. Olha pra você ver. A África, em tese, seria um país que com condições socioeconômicas piores que a do Brasil. E olha o espetáculo que foi. Olha, a Copa do Japão e da África, somadas as duas, gastaram 25 bilhões de reais. O Brasil sozinho já tá gastando 35 bilhões. É bilhões. Isso é uma merda. Isso é uma coisa sem precedentes. Estádio em Brasília de 1,5 bilhão que não vai servir pra nada depois da Copa. Não vai servir pra bosta nenhuma, vai ficar aquele estádio lá parado. Então, isso não é um ato, não foi os 20 centavos, foi um acúmulo de situações que transformou o brasileiro, que transformou a alma do brasileiro no que está sendo refletido hoje nas ruas. Então é importante que isso continue, sim. Vai esfriar, mas é importante que sempre seja relembrado, né? Aquela frase do ver, não se esqueça do 15 de novembro, a gente vai mudar isso, não se esqueça do dia 18 de junho, porque é importante que isso esteja sempre na mente do brasileiro e que se reflita, que ano que vem, quando tiver a Copa, manifeste-se de novo, e quando for ter as eleições, manifeste de novo. Só vai mudar se você continuar batendo o pé, se você deixar quieto, eles vão voltar a roubar. Vai voltar tudo ao que era antes e o país vai continuar sendo esse ninho que é, porque, poxa, é um país rico. É um país que você trabalha 4 meses, cara, pra pagar imposto. Isso é um absurdo. Enfim, o que eu espero é isso, que isso continue reverberando até que realmente tudo mude, que o sistema mude. Eu acho que corrupção, o brasileiro tem muito costume de falar que a gente olha o quintal dos outros, né? Que o quintal dos outros está sempre mais verde que o nosso. Não, cara. Americano rouba, o governo americano rouba, o governo europeu rouba. Mas, cara, olha a estrutura de vida deles. A gente, lógico, se puder ter um país sem roubalheira, sem corrupção, é melhor. A gente quer isso. Mas que as coisas melhorem. É como eu disse, uma coisa de cada vez. Mas a diferença é que mesmo quando há roubo nesses países que você citou, lá o político é preso, cara. Ele devolve o dinheiro. Se descobrir, já é. Entendeu? Pois é, aqui no Brasil não. Eles descobrem, o cara continua lá no plenário, cara. E não acontece nada. Ninguém sabe onde foi parar o dinheiro. Não quer saber, cara. No Canadá, cara, um prefeito foi pego usando a mala direta da prefeitura pra fins que não eram da prefeitura e foi caçado, porra. Pra isso. E aqui o cara é reeleito, né? Você vê o Collor o que? Senador? Exatamente. O que o pai? Tá aí o Sarney, né, cara? Reeleito sempre. Ah, o Sarney ele tem. O Sarney é dono daquela porra lá, né, bicho? Ele manda em tudo. O Sarney é o diabo. Cara, título do Brasil em Copa do Mundo e a morte do Sarney. São as duas maiores eventos que vão ser comemorados no Brasil. Olha só. E um outro detalhe, cara, que foi importantíssimo para essas manifestações foi o sofativismo, né, cara? Nunca o Facebook foi tão útil para quem tava lá, né? Twitter também. É verdade. Então é a dica, cara. Se você vai pro seu protesto, leve câmera, fotografe e filme tudo. Atole o seu cartão de memória e publique tudo, cara. Eu aqui em casa, eu tava com TV, vários canais também abertos no computador, Twitter, Facebook, compartilhei como eu nunca compartilhei na vida, tweetando, e, porra, foi bom, foi divertido, você fica bem informado, você fica sabendo de tudo que tá acontecendo, mas quinta-feira agora estaremos lá. Então, ok, ok, gente. Thiago Miro, manda o seu recado direto agora pro manifestante. Saia do X-Videos. Por mais que você não tenha aquela causa, realmente, você não saiba muito bem por que você tá indo, mas vá, cara, você vai estar fazendo volume. E só em você gritar, mostrando que você tá revoltado com a situação que o Brasil tá hoje em dia, já é válido, cara. Por mais que você não tenha uma causa, um foco bem descrito, sabe? Ok, externo, manda agora o seu recado também pro manifestante. Olha, eu vou repetir o que eu falei no início. Se você acha que o problema não é seu, você tem razão, o problema é nosso. Vá para as ruas, proteste, porque você mora nesse país, cara. E se você quer um país melhor, a chance de você mudar ele é agora. E mesmo que você não possa ir, ou sei lá, tem medo de ir, não quer ir, ajude compartilhando, cara, a informação. Às vezes um vídeo, hoje o vídeo de um policial usando o taser numa mulher foi mega compartilhado, e aquilo pode chegar nas pessoas responsáveis para punir o tal policial. Ah, isso aí que você falou é importante. Às vezes a pessoa tem medo de participar de uma manifestação dessa, porque não quer apanhar da polícia, não quer se meter em confusão e tal. Isso é super compreensível. Eu acho que é muito válido a pessoa não querer mesmo se envolver de maneira física e querer se resguardar, né? Então, se você não pode, faça como o Thiago Miro falou, compartilha, entendeu? Tá ali no Facebook, vai passando informação, grava um vídeo, faz alguma coisa para contagiar o maior número de pessoas que você puder. Pois é, eu vou terminar isso com uma frase que eu vi o Azaghal postando no Instagram dele na segunda-feira de manhã. Faça você a sua parte da melhor maneira possível. Então, compartilhe no Facebook, tweet mesmo, coloque toalhas brancas, bandeiras brancas na sua janela, grite, pique papel e jogue nas ruas. Cara, não, dessa vez a sua voz está sendo ouvida, não tenha medo, grite. Nem que seja pelas redes sociais, um post seu pode reverberar ali e milhões de pessoas podem ver. É isso, nós gostaríamos de agradecer você, Thiago, por ter participado aqui desse drop de última hora. Eu que agradeço, cara, toma aí, como eu tô muito envolvido com esse tema, cara, eu só penso nele, eu só quero falar dele, então eu tô sempre disponível aí. Ok, a gente vai continuar, a gente quer deixar bem claro, né, externo, o Patrick não pôde participar hoje, mas nós no Mexidão Rocks, nós estamos acompanhando isso de perto também, dentro do possível, nós temos trabalho, nós temos uma vida para tocar, filhos para cuidar. Sim, claro, é isso aí, é claro, nós somos brasileiros também e querendo ou não, a gente está envolvido nisso aí. Então é isso, se você tem alguma dúvida sobre o movimento, sobre o que está acontecendo, não deixe de comentar. Se você quiser ter um contato com o Thiago Miro, como que faz, Thiago? Entre no telecast.com, onde tudo relacionado a mim tá lá e tudo que eu produzo pra internet sai por lá também. Se você quiser conversar com o Externo sobre as manifestações, como que faz, Externo? Ah, pode me procurar no Twitter, @externo, e no Facebook, facebook.com/externo. Pode mandar mensagem mesmo, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia e vamos marcar aí um dia pra gente sair na rua e sair manifestando mesmo. Isso aí, se você quiser falar comigo no facebook.com/ThiagoTMendes, eu até tinha falado que eu não ia divulgar mais o meu Facebook, mas diante da situação, diante do poder que o Facebook tem, se você tiver qualquer coisa a respeito das manifestações e quiser postar com a gente, pode me mandar, eu posto na nossa página, o Mexidão Rock se dispõe a postar qualquer tipo de informação sobre o assunto. Se quiser mandar, conversar comigo, twittar qualquer coisa, @ThiagoTMendes. Não deixe de comentar, não deixe de participar, faça você a sua parte, porque esse é o momento de você mostrar que esse país é seu. É isso aí. Isso aí, no mais, muito obrigado e até a próxima. Até. Falou. Entre outras mil, és tu Brasil. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.